Bom dia para todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Estamos nesta manhã aqui convidados para falar sobre os tempos são chegados. É um tema que ele é muito presente na formação do brasileiro, na formação religiosa, a ideia de que nós vamos passar em algum momento por essas transformações. E isso se deve a uma tradição que vem de muitos séculos no cristianismo, né? Nós temos, na época dos primeiros cristãos, já uma expectativa muito grande de que transformações profundas ocorressem no mundo. Isso, alguns historiadores vão dizer que naquela época, devido às fortes pressões sociais, aos fortes problemas que existiam de dominação do Império Romano sobre a Palestina, aquilo fez surgir nas pessoas esse sentimento de que haveria uma destruição para recomeçar tudo de novo. Só que isso não é apenas naquele momento que existiu essa concepção de fim de mundo. Quando a gente remonta à origem da própria religião judaica, a gente vai ver que eles também tinham essa ideia de que para as coisas se acertarem, precisavam ser destruídas e recomeçadas. É aquela ideia que nós vamos encontrar lá da destruição do mundo pelo dilúvio. Historicamente se explica que o povo hebreu assimilou essa ideia, né, de que o mundo tivesse sido destruído por uma grande enchente. Por quê? Porque eles viviam numa região muito sujeita a tempestades, inundações. Imagina um povo ali circunscrito, fechado num lugar em que eles presenciam mudanças muito bruscas, muito radicais na geografia, na hidrografia daquele local. Eles naturalmente vão imaginar que aquilo se estendeu ao mundo inteiro. Agora imagine que essa tradição oral vai passando de geração em geração, e a gente sabe que cada vez que alguém reconta alguma coisa, muda de alguma forma a ideia, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então essa tradição oral levou à concepção da existência de uma destruição do mundo inicialmente. Mas é interessante que quando a gente vai buscar nas culturas que não tiveram conexão direta ali com os hebreus, povos aqui que viveram isolados aqui nas Américas, que também formaram ideias, concepções de que em algum momento um ciclo termina para outro recomeçar. E nesse ponto nós temos as destruições, nós temos as transformações profundas em que muitas pessoas se perdem. É interessante então que a gente observa por esses exemplos que na mente humana existe essa ideia de que para haver uma renovação, uma mudança, é necessária uma grande destruição. E isso é uma coisa que atemorizou muito, por quê? Durante muitos séculos, nós que temos a formação judaico-cristã, que temos essa herança que nos foi colocada, nós somos espíritos mais afinados com essas ideias, nós fomos por muitas vezes ameaçados com essa ideia da destruição do mundo, de que ele seria totalmente destruído para ser recomeçado. Nós assimilamos tantas ideias dessa natureza e ainda hoje é difícil romper com isso. Por isso que muitas pessoas ainda esperam que o mundo venha a ser destruído para que as coisas possam ser consertadas. Primeiro precisa se aniquilar toda uma humanidade para recomeçar com poucos e aí a coisa dá certo, né? E essa concepção, ela nasceu, né, de interpretações erradas que o mundo cristão fez do seu principal profeta, que trouxe informações sobre essas grandes renovações que a humanidade passaria, que é João Evangelista. Ele teve visões realmente impressionantes da vida espiritual, só que ele estava situado numa época que não tinha nada correspondente que ele pudesse usar para explicar com clareza como seriam as transformações do futuro. Ele não tinha elementos de comparação naquela época. Por isso que a linguagem, ela é tão simbólica como nós temos lá no último livro do Novo Testamento, que é a Revelação, que do grego as pessoas ainda usam o nome Apocalipse, né? Que nada mais é do que revelação. Revelação por transformações profundas que a humanidade passaria. Então, aquelas imagens, elas impressionaram tanto a humanidade, se criou tanto a ideia de uma destruição para que as coisas pudessem se renovar. Mas isso ocorre por conta da nossa imperfeição, da nossa dificuldade de assimilar realmente o que é de natureza espiritual. A gente poder realmente entender como se dá as transformações no mundo, como se opera esse processo. Porque devido à brevidade de uma encarnação, a gente não consegue ver a coisa como um todo. E a gente acaba achando que tudo tem que ser muito imediato, tudo tem que ser muito instantâneo para ter algum significado, para ser realmente importante. E não é assim. A gente esquece que a nossa natureza espiritual, ela necessita de um tempo muito mais longo, muito mais profundo, para que as coisas aconteçam. E isso é que levou, então, a espiritualidade no século XIX, trazer por intermédio de Allan Kardec, que reuniu tantas comunicações diferentes, uma síntese, uma explicação de como se daria esse processo de transformação. E foi o que ele fez a partir do que ele pôde aprender com essas comunicações que ele obteve dos espíritos. Ele teve um trabalho realmente de um sistematizador, de alguém que reuniu muitas ideias, muitas informações, comparou e chegou a algumas conclusões, chegou a algumas diretrizes com base no que os espíritos estabeleceram. As ideias não são originalmente dele, mas a forma de indicá-las, de apresentá-las, tem bem a sua característica de organizador de conhecimento, né? Por isso que ele é chamado de codificador, aquele que reuniu tantas ideias num código, num conjunto de princípios que possam esclarecer sobre a nossa realidade espiritual. E ele fez isso no capítulo 18 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Foi a última obra que ele escreveu, o último livro que ele publicou. No ano seguinte ele faleceria. Ele voltaria ao mundo espiritual com a sua tarefa bem cumprida, né? E nesse último capítulo do livro, ele vai falar sobre esses processos todos de transformação. Depois de fazer uma análise longa, minuciosa, de várias passagens do Evangelho e do Antigo Testamento, referentes à origem do mundo, à origem do universo, depois de analisar as predições, os milagres de Jesus, sobre quais bases aqui ele estaria aceitado, ele vai finalmente falar sobre os tempos são chegados, os finais do tempo, dos tempos, que é um período que ele viveu e que nós ainda estamos vivendo. Quando a gente lê brutamente assim, um capítulo, uma primeira análise, a gente pensa, poxa, tudo aquilo que ele falou ali no capítulo parece que não aconteceu. Parece que Kardec ele tinha uma alta expectativa ali no momento de que as coisas se desdobrariam já naquele final do século XIX, começo do século XX, e agora, no século XXI, nós já estaremos usufruindo de um mundo bem melhor. Essa é uma impressão que a gente tem, inicial, mas a gente esquece de uma coisa importante, né? Essas considerações que ele fez, elas não são profecias, elas não são uma previsão do futuro, e sim é uma análise que ele faz com base em conhecimentos adquiridos, e é uma projeção. Naturalmente, ele imaginava que isso talvez não levasse tanto tempo para acontecer como ele prevê aqui nesse capítulo. Talvez ele imaginasse que já no século XX, a humanidade apresentaria resultados assim, mais positivos desse conhecimento espiritual, que ele foi uma peça-chave, uma peça importante aqui como encarnado. É que, para tudo que a gente sabe que pode acontecer, existem vários fatores que podem interferir, podem impedir que aquilo aconteça, assim como tem fatores que apressam. Então, é por isso que a leitura desse capítulo ela merece uma meditação e uma reflexão, porque nós podemos, mesmo achando, né, numa análise superficial, que aquilo que ele disse que estava para acontecer não aconteceu ainda, a gente pode observar que muita coisa mudou sim. É que nós, habitantes agora do mundo do século XXI, a gente consegue analisar as coisas pelas dificuldades que a gente tem agora. A gente consegue refletir sobre o mundo pensando nos nossos problemas atuais, que eles poderiam já ter sido sanados, já poderiam ter sido resolvidos. Mas quando a gente volta ao passado, quando a gente reflete sobre como eram as condições de vida no século XIX, Nós podemos dizer, sim, que muitas coisas mudaram de lá para cá. Muitas coisas apresentaram transformações tão profundas que aí a gente começa a entender que aquilo que ele narra aqui nesse capítulo, aquilo que ele faz considerações aqui, nos mostra que é um processo longo, realmente. Que essa época de transição que ele está se reportando nesse capítulo é um processo longo que exige um trabalho intenso de renovação de bilhões de seres que estão em evolução. Então não é de se estranhar que as coisas não tenham se renovado por completo. Mas nós não podemos ignorar que muita coisa mudou. Hoje nós não temos um único país no mundo que tenha na sua legislação prevista a escravidão. Não existe. Ela pode ocorrer de diferentes maneiras, com outros nomes que os sociólogos vão denominar, que os cientistas políticos vão identificar, mas nenhuma legislação no mundo reconhece a escravidão como uma forma correta de relação de pessoa a pessoa dentro da sociedade. Nessa época que ele escreve esse texto, o nosso país tinha uma legislação escravocrata. Ainda era aqui visto com normalidade, existiam intelectuais que defendiam, existia uma ala importante da Igreja Romana que defendia isso, existiam pessoas que ainda defendiam a ideia de que a economia não poderia ser abalada com a libertação de uma parte dos humanos, eles deveriam continuar escravos. Quando a gente fala isso no século XXI, parece uma aberração, mas as pessoas da época admitiam isso muito tranquilamente. Era uma coisa assim muito difícil de ser assim modificada. E quando ele vai falar que no tempo dele começa a surgir pessoas com mente mais aberta, com a cabeça mais aberta a ideais de fraternidade, a gente pensa, mas nos nossos dias as pessoas ainda são tão diferentes, de que fraternidade é essa que ele está falando? Que renovação espiritual é essa que ele está falando? Ele está falando dessas pessoas que vieram nessa época combater essa aberração, que era a escravidão, e tantas outras que existiam na época. Né? Se a gente for pensar em como era vista, por exemplo, a criança nessa época, ela era vista como um mini adulto. Só precisava crescer e ele já estaria pronto para a vida. Não se via criança nessa época ainda como um ser em formação que precisava de atenção, de amor, de carinho, de formação. Tanto é que essa ideia sobre a criança, até poucas décadas atrás, ainda não era algo difundido no mundo. Porque muitos pais ainda conduziam seus filhos ali de uma forma ignorando as necessidades que essas crianças tinham. Mas nos nossos dias essa compreensão mudou muito. Hoje se entende que a criança é um ser em formação e que ele necessita ser preservado de muitas coisas da vida do adulto. Ele não pode mais ser exposto. Né? Para se ter uma ideia, na época em que meu pai foi criança, ele já desencarnou, ele por volta lá da década de 1930, 1940, era muito comum uma criança de 8 anos ir trabalhar. E aí a gente vai lembrar que ainda hoje no mundo ainda tem regiões em que crianças até mais jovens vão trabalhar muito cedo. O que significa esse exemplo? Né? É isso, que são ideias que foram mudando de lá para cá e que representam sim um progresso para a humanidade. Hoje, quando a gente reflete nas nossas condições de vida, não naquelas que são as ideais, mas o que já foi possível alcançar, nós vemos que muita coisa mudou. Hoje, ninguém diz que um trabalhador tenha que trabalhar todos os dias da semana, embora isso continue acontecendo, mas ninguém defende isso. Mas nessa época que Kardec escreve o texto aqui, que ele fala dessas transformações, isso era algo comum e era algo socialmente aceito. Era algo que ninguém se sentia constrangido de dizer. Eu sou a favor da escravidão, eu sou a favor do trabalho da criança, eu sou a favor da submissão integral da mulher ao homem. Ninguém se constrangia naquela época de dizer isso. Hoje, nos nossos dias, embora muitas pessoas pensem assim, e até ajam assim, Isso não é uma coisa mais aceita socialmente, e nós temos leis que vão procurar proteger, defender as pessoas que estão vulneráveis. Não chegamos ainda à realização completa dessas mudanças, mas já chegamos de alguma forma. Então, quando a gente analisa isso que ele fala, né, de que naquele século XIX nós iremos passar por profundas transformações na humanidade, nós passamos, sim. Nós tivemos muitas mudanças. Não são todas que nós desejaríamos, por quê? Porque ainda temos muito a vencer, muito a modificar. E ele, quando aborda essa questão dessa renovação que vai se operar naquela época, e ela ainda se desdobra até os nossos dias, ele faz uma explicação, ele nos aponta de que isso fazia parte e faz parte de um processo muito amplo que nos escapa à capacidade até de compreensão, que é algo que está muito além daquilo que nós podemos apreciar aqui com as nossas condições diretas. Por isso que a gente precisa estudar muito, precisa conhecer muito até da história da humanidade, de como ocorreram todas essas transformações, para a gente poder perceber. O mundo está em processo de progresso, ele está em processo de mudança, de renovação, e está renovando para melhor. Aí alguém fala, olha, mas tem esse índice de criminalidade, tem esse índice de pobreza, tem áreas do mundo que está assim, está de outro jeito. É lógico, né? Renovar tantas almas, tantos seres envolvidos, num processo tão longo, não seria algo instantâneo. Nós até gostaríamos que tudo fosse muito rápido, mas isso não está naquilo que a gente chamaria de desígnios divinos. Isso não está dentro de um processo que traria mudanças efetivas no nosso ser. Quando a gente pensa, por exemplo, pessoas que passam por tragédias, alguns, às vezes, eles reformulam a sua vida, eles mudam. Outros, não mudam absolutamente nada. Eles continuam vivenciando aqueles processos que eles já viviam, eles continuam pensando e agindo como eles pensavam. Então, não é pura e simplesmente passar por uma destruição total que a humanidade teria alguma renovação. Não seria dessa forma. Nós passamos por esse processo que está parecendo que é longo, está parecendo que está consumindo muito tempo, mas porque ele é necessário para a nossa evolução, para a gente assimilar essas ideias, para a gente poder se renovar. E isso expressa a bondade divina, porque nós estamos tendo tempo de assimilar tantas renovações. Nós estamos tendo condições de assimilar, né? As pessoas, elas esperam tanto transformações bruscas, profundas, que elas vão buscar, às vezes, até em outras culturas, essa ideia de final dos tempos, porque elas desejam que as coisas mudem rapidamente. É por isso que tem tanta expectativa em relação a essa questão aí do calendário Maia, né? De que o mundo vai terminar agora, em dezembro de 2012. Nós vamos chegar em janeiro de 2013 e a gente vai falar, cadê a destruição que falaram? Não vai acontecer da forma como é previsto. Os maias também tiveram intuições de que haviam ciclos de renovação na humanidade, também tiveram, porque a espiritualidade, ela sempre agiu junto a todos os povos. Só que cada povo colheu e traduziu na sua cultura as inspirações que vinham do alto, de acordo com os seus valores, com as suas crenças, com as suas ideias correntes. Então, naturalmente, eles vão ter aquele modelo de explicação, mas o que é válido é o quê? Nós vivemos, sim, um período de renovação. Nós vivemos, sim, um período de transição planetária. Nós estamos, realmente, no nosso dia a dia, usando uma expressão do Evangelho, sendo separados os bodes das ovelhas. Né? Nós estamos num processo, realmente, de renovação do mundo, em que muitos estão tendo oportunidades, muitos estão tendo a chance, não a última chance, mas estão tendo oportunidade de modificação, de renovação e de crescimento espiritual. Esse mesmo capítulo aqui, Kardec, ele fala isso, né? Que o mundo está passando por essa transformação e muitos são criaturas que são mais propensas ao bem do que propriamente aquilo que seria o mal. Muitos são criaturas mais desejosas do bem do que são criaturas desejosas do mal. Quando fazem o mal, é só por questão de inconveniência, de circunstâncias. E a gente checa isso facilmente se a gente analisar a nossa sociedade hoje. O número maior de seres encarnados aqui no planeta são de pessoas propensas ao bem. São de pessoas propensas ao crescimento interior. E a gente observa isso facilmente no dia a dia. Quantas pessoas trabalhando dignamente, quantas pessoas se esforçando de maneira íntegra na sua vida para fazer tudo corretamente. Pessoas, às vezes, que não têm nada favorável a elas, mas nem por isso elas desanimam, nem por isso elas deixam de seguir o caminho de equilíbrio. Hoje, quando a gente analisa a situação do jovem, tem muito jovem dando problema com o álcool, com drogas, com a violência? Tem. Mas o número de jovens hoje empenhados em estudar, em trabalhar, em se formar, em ter boas relações, é expressivo. O número é muito maior. O número de pessoas dedicadas hoje ao bem, ao equilíbrio, ao progresso é muito maior. Só que os casos que a gente ainda vai presenciando de pessoas que têm comportamentos que são de natureza assim, extremamente inferior, pessoas muito propensas à violência, ao desequilíbrio, esse é um número percentual reduzido comparado à maioria. Só que ele ainda nos choca, por quê? Porque nós não gostaríamos de ver isso acontecendo mais. Mas, para esses seres, é necessário esse processo que nós estamos vivenciando agora. Eles também precisam de oportunidade de crescimento. Eles também precisam de oportunidades de renovação. É por isso que quando a gente ouve falar dessas pessoas, a gente não deve ter para elas ódio, não deve ter raiva. A gente não pode desejar a punição mais severa para que eles paguem o mal que eles causaram. Nós devemos desejar uma renovação que eles possam aproveitar ainda nesta encarnação. E nós temos exemplos de pessoas que, mesmo tendo desequilibrado, mesmo tendo cometido atos errôneos, ainda nesta encarnação puderam rever as suas atitudes e estão lutando, estão tentando se recuperar e se regenerar. É isso que Kardec colocou aqui nesse capítulo, né? É a força mais poderosa que a gente tem do bem atuando no mundo para renová-lo. Então, imaginar que essas transformações do mundo, essas renovações virão de uma forma violenta, de uma forma agressiva, que vai morrer milhares e milhares de pessoas, isso ainda é um resquício que nós conservamos e revela um pouco ainda da dureza do nosso coração, de a gente achar que Deus tem como mecanismo de melhoria da humanidade apenas a violência, apenas a força, quando, na verdade, o trabalho, o esforço do espírito, a dedicação do interventivo, são muito mais importantes para o crescimento dele. Porque castigo, castigar por simplesmente, não funciona. A gente vê na literatura espírita, Kardec traz no livro O Céu e o Inferno, relatos de espíritos muito endurecidos, que desencarnaram de maneira muito violenta e, ao reencarnar, ou dar comunicações, continuaram com a mesma característica que eles tinham. Então, para eles, muitas vezes uma punição com pena de morte não foi um resultado positivo, não trouxe para aquele espírito renovação. Por isso que nós não devemos imaginar, então, que a renovação do mundo vai se dar por vias destrutivas, por vias de sofrimento. Elas existem, elas são necessárias, essas situações, em que muitos desencarnam, às vezes, em situações trágicas, calamidades, em grandes mortalidades, não é? Em que as pessoas passam por processos muito difíceis. Mas aquilo resume-se a provas coletivas de alguns grupos, de algumas sociedades, e não da humanidade inteira. Essa renovação que nós aguardamos no mundo, ela é uma renovação gradual. Uma renovação que a gente vai percebendo gradualmente, o processo de transformação que a gente vai checando, o dia a dia é muito difícil perceber, porque amanhã você vai reencontrar as pessoas que você convive e você vai falar, elas não são diferentes do que elas eram há um mês atrás. Hoje você vai analisar os seus familiares e falar, os familiares não são melhores do que eles eram há uma semana atrás. Porque a evolução do espírito, ela consome muito tempo. até as coisas passarem a fazer um outro sentido e a gente reformular, reconduzir atitudes, isso leva um tempo. Por quê? É como se a gente precisasse ir depositando uma série de experiências lá no nosso espírito. A gente vai precisando colocar gradualmente uma série de valores, de ideias, de condutas, para que aquilo realmente possa, num momento, se tornar visível. E é o que está acontecendo hoje com a humanidade. No nosso dia a dia, na nossa luta diária, nos nossos esforços contínuos, o que está acontecendo é isso. Nós estamos nesse processo de construção, de transformação. Todos nós aqui encarnados e desencarnados estamos nesse processo. Em que vamos assimilando, vamos adquirindo conhecimento, em que vamos adquirindo experiência. E em algum momento isso tudo passa a fazer um sentido maior para a gente. Em algum momento as coisas parecem ter um significado mais profundo. A gente tem um exemplo para perceber como isso acontece, com alguns ensinamentos que a gente vai adquirindo do mundo espiritual. Num primeiro momento, eles parecem muito estranhos. São ideias que a gente não consegue assimilar. Mas à medida que a gente vai refletindo e a gente vai vivendo, a gente vai entendendo melhor. A gente vai absorvendo aquilo melhor e a nossa experiência nos dá mais capacidade de compreender aquilo que a gente vai aprendendo. E aí as coisas finalmente passam a fazer um sentido profundo e a gente realmente entende aquilo. Então isso é um exemplo de como se opera, né? Uma coisa que a gente pode constatar na nossa experiência pessoal. É um pequeno exemplo de como se opera essa transformação da humanidade. A humanidade hoje está vivendo, aparentemente, apesar de tantas situações que a gente fala, a humanidade está perdida, as pessoas estão iludidas. Não, elas estão colhendo experiências. Alguns estão colhendo experiências dolorosas, outros estão colhendo experiências sábias, né? Outros estão colhendo experiências assim, significativas. Um exemplo que a gente pode ver, hoje, essa dificuldade que a nossa sociedade está tendo de lidar com os bens materiais. A passagem do Evangelho lida inicialmente é muito importante, nós devemos meditar profundamente nela, quase que diariamente. Por quê? Os meios de comunicação nos vendem uma ideia de que a riqueza é sinônimo de felicidade. E cada vez mais as pessoas podem possuir, elas podem consumir, elas podem ter bens que dão a ela a impressão, a ilusão da posse material. Então isso vai criando nas pessoas o desejo, a busca, e as pessoas vão fazendo o quê? Trabalhando mais, para consumir mais, elas vão comprando mais, e vão adquirindo tantas coisas, e elas não vão encontrando felicidade nisso. Porque a felicidade não está no ato de consumir, não está no ato de ter. A felicidade ela está naquilo que a gente vivencia em comunidade, aquilo que a gente experimenta entre pessoas. É aí que está a felicidade. Quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós, em algumas traduções, no meio de vós, ele estava dizendo disso, de que a felicidade ela está dentro da gente, mas ela se constrói nas relações entre nós, nas relações entre as pessoas. É aí que está a felicidade. O reino dos céus, esse estado da bem-aventurança, é algo interno do indivíduo, mas que ele constrói na relação que ele tem com as outras pessoas. Então as pessoas estão nessa experiência hoje de achar que a felicidade está nas situações da vida material, e a gente poderia dizer, é uma grande ilusão? Sim, mas é uma ilusão que muitos precisam passar para descobrir, finalmente, que não está aí a felicidade. Que essa renovação que a gente quer da vida, esse bem-estar maior, essa felicidade maior, esse desejo de mudança, ele virá à medida que a gente for colhendo essas experiências, assimilando essa vivência, a gente possa ir reformulando a nossa visão do mundo, possa ir modificando o nosso modo de compreender a vida. É aí que nós teremos aí essa renovação da humanidade. Então, quando a gente ouve falar dos problemas, quando a gente ouve falar das dificuldades do mundo, não vamos ficar imaginando como no passado, né? Ah, é o prenúncio do fim dos tempos. Não, é parte de um processo de renovação. É parte de um processo de transformação da humanidade. A dor e o sofrimento ainda são necessários. Elas ainda são instrumentos didáticos, divinos, para a evolução do espírito, que pode, nessa nossa época, optar voluntariamente pelo bem. E pode, voluntariamente, se conscientizando, optar pela construção do seu futuro em bases de trabalho, de amor, de solidariedade, de caridade. Por que que os espíritos, desde as primeiras comunicações até o dia de hoje, eles enfatizam tanto a questão da lei do amor, que deve se expressar através da caridade? Não só da caridade material, mas dessa das relações humanas. Por que que eles enfatizam tanto isso? Porque é uma necessidade que nós temos hoje, né? De modificação do nosso sentimento para acolher mais os outros, para entender mais, para compreender mais, porque é nisso que está, assim, vamos dizer, a grande revolução da humanidade. As grandes mudanças, elas vão se operar por isso, pela renovação do homem, pela sua modificação moral. Vão existir fatos que vão estar associados a isso e que vão ser de ordem material. Mudanças bruscas, modificações, às vezes revoluções, não é? Nessa última revolução que houve aí no mundo árabe, em que se falou tanto do poder das mídias sociais, né? De mobilização das pessoas. Os analistas materialistas, eles pensaram só nas condições materiais. Eles ignoraram que existem outras forças que operam e que fazem a coisa mudar, às vezes de uma maneira mais intensa, que desencadeia forças mais intensas, que é algo que parte do mundo espiritual. Se nós soubéssemos o quanto nós somos influenciados do lado de lá, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida coletiva, na nossa vida como sociedade, nós teríamos uma outra interpretação sobre os rumos da humanidade. Hoje no mundo nós temos uma influência espiritual muito grande para produzir o progresso da humanidade. A inspiração, ela vem em todos os setores, em todos os campos. A busca cada vez maior por direitos, né, em sociedades que antes não têm esses direitos mínimos respeitados. Isso é influência também do mundo espiritual. Esse anseio que às vezes as massas têm de uma mudança, né, esse desejo de renovação, também vem do mundo espiritual. Nós, que às vezes vivemos numa sociedade um pouco mais estável, nós temos os nossos problemas aqui, da violência urbana, da corrupção, mas de certa forma nós vivemos numa sociedade estável, né? Nós não percebemos às vezes esse impulso que a espiritualidade nos dá, porque a gente fica muito acomodado. A gente tem a nossa rotina, tem o nosso emprego, tem os nossos compromissos, tem os nossos cursos, tem a nossa vida em sociedade, tem a vida familiar, tem a nossa comunidade espírita, e a gente não percebe que nós somos chamados, sim, também a participar dessas grandes transformações do mundo. Nos engajando com mais força, com mais determinação, não modificando completamente a nossa vida e virando, por exemplo, militante em alguma parte do mundo para promover alguma revolução. Mas nós podemos exercer esse convite que eles nos chamam, essa renovação, aqui na própria existência que nós temos, no próprio meio onde nós estamos vivendo. Aquele engajamento maior que a gente pode ter nas nossas ações, nas nossas atividades. Talvez a gente possa trazer uma revolução para a sociedade, não saindo às ruas, protestando, reivindicando, impondo necessidades de mudança na sociedade, mas modificando a nossa própria forma de agir naquilo que a gente já faz. Como participantes de uma família, nós podemos fazer essa grande revolução, né? Melhorando as nossas relações familiares, não é? Às vezes, entre irmãos, existe um grande distanciamento, uma grande dificuldade de entendimento, de entrosamento. E aí todo mundo tem razão nessas questões. Mas nós podemos superar isso, relegar o passado e desejar relações mais fraternas na nossa família. Esquecendo ofensas, esquecendo situações constrangedoras do passado e tendo o espírito aberto à conciliação, ao entendimento. Na nossa vida profissional, a gente pode participar desse grande processo de renovação, a gente não trabalhando mais apenas por salário, apenas por compensação material, mas a gente trabalhando, por exemplo, para que aquilo que a gente faz melhore a vida das outras pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente só vai ter oportunidade de exercitar as qualidades nobres do Espírito em grandes missões. Se a gente abandonar a nossa vida, a gente virar um missionário, como Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma figura impressionante. Mas nós podemos, dentro da nossa vida, também fazer coisas impressionantes, né? Às vezes, nos ambientes profissionais, as pessoas estão tão envolvidas em conflitos, em disputas, e às vezes a gente se deixa arrastar por essas coisas, pelas fofocas, pelos comentários, pelas indisposições que vai se criando com um ou com o outro, com a própria empresa. E isso vai minando todas as relações humanas, vai enfraquecendo tudo ali, e a gente se desestimula, e a gente às vezes acha que a pior situação que a gente está vivendo é aquela tarefa, quando na verdade nós poderíamos transformar aquilo. Nós poderíamos ser a pessoa que vai estar ali como companheiro, parceiro de todos, aquele que não vai dar ouvido, nem vai propagar os boatos, as fofocas. Nos ambientes onde nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós sempre temos algo a fazer por essa grande obra de progresso na humanidade. Sempre temos algo a realizar. Na casa espírita é muito comum acontecer desentendimentos, né? Às vezes as pessoas começam a ter visões diferentes de como lidar com as questões, e a gente esquece que o mais importante que nós temos é a própria vivência da doutrina. Não são opiniões e interpretações pessoais, particulares, que devem prevalecer nunca. O mais importante é a gente trabalhar para essas ideias, para que elas possam nos fortalecer e fortalecer as pessoas que nos buscam. Então, dessa forma, nós poderemos estar atuando nesse grande processo de transformação do mundo, à medida que a gente vai se sintonizando com esses ideais superiores de amor que nós vamos adquirindo na nossa vivência espírita cristã. É nessa atitude de amor perante a vida, de dedicação, de empenho, de melhoria de nós mesmos, procurando apagar o nosso traço de personalidade mais imperfeito e permitir que se expressem as nossas qualidades, se expressem os nossos valores no mundo. Dessa forma que a gente vai estar atendendo a toda essa movimentação que está no mundo. É dessa forma que nós estaremos sendo o que Jesus disse, o sal da terra, o fermento. O mundo ele se transforma pela ação de pessoas que aceitam essas propostas superiores, esses ideais e vivem de maneira idealística, de maneira assim guiada por essas ideias superiores. É assim que a gente vai estar participando dessa transformação no mundo, dessa grande renovação que está marcada para esses tempos. Porém, se nós preferirmos, né, a vida só no seu aspecto material, se a gente idolatrar apenas a matéria como fonte de felicidade, se nós acharmos que é a força, que é a violência que traz transformações, e a gente der força para aqueles que acreditam nisso, nós estaremos entre esses que não estarão aproveitando essa oportunidade nesse momento. Seremos criaturas bem felizes nessa condição, né? Então, esse mundo novo que nós estamos vivendo, ele requer isso, né? Uma disposição maior nossa de dedicação ao amor e à caridade, que é o amor manifestado em atos. Requer da gente maior vontade nesse sentido, maior dedicação, maior empenho, maior estudo, né? Maior devotamento à nossa doutrina. Esses tempos que nós vivemos, eles são tempos de transformação. Nós talvez presenciemos essas transformações de maneira mais evidente ou não. Por quê? Quando se diz que são chegados os tempos, vai ser dado o tempo que for necessário para que aqueles que têm o potencial de mudança se renovem. Então talvez ainda reencarnemos e vamos falar, puxa, esse mundo podia ser melhor. Se nós já temos essa aspiração por um mundo melhor e desejamos isso não só para nós, mas para os outros também, é sinal de algum progresso para a gente. É sinal de que nós temos alguma característica já positiva. Se nós nos compadecemos com a dor do nosso semelhante e somos capazes de nos compadecer até pelo sofrimento daquilo que as pessoas chamam lá de seres inferiores, mas que são apenas os nossos irmãos menores, quando a gente tem essa compaixão por tudo que é vivo, por tudo que sente dor, e a gente tem essa reverência à vida, nós já estamos revelando algum progresso. Agora, quando a gente trabalha para que o sofrimento diminua, para que a vida se engrandeça, aí nós estamos saindo do campo da idealização e estamos como agentes dessas mudanças. Então, as transformações do mundo, elas vão ocorrer se aqueles que são os alvos dessas transformações se dispuserem a se modificar. Se está parecendo lento essa transformação toda, é porque a humanidade ainda não se engajou, não se empenhou tanto quanto deveria. Então, se nós desejamos que se apresse toda essa renovação do mundo, façamos a nossa parte. E certamente, nós perceberemos as transformações que nós começaremos a produzir em nossas próprias vidas. Há muitas ideias importantes a serem exploradas nesse capítulo, não há tempo para a gente hoje falar tudo sobre elas, mas é importante a leitura e a meditação sobre tudo isso, né? É o capítulo final de A Gênese, o capítulo 18. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força para a gente alcançar essa realização e que a gente possa perceber no nosso dia a dia essas transformações todas. Obrigado, gente.